uma recaída. Mas um beijo já tá na tela. É só apertar o verde que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem. Um empurrãozinho que faz. Ai, ai, ai. Pra completar essa chamada. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de Benzinho. Atende aí, você é da recaída, tá ligando aí. Eu não tô nem você tem pra ver. Se com inspiração e eu de pá, um empurrãozinho que faz. Ai, ai, ai. Pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. Você me chama de vizinho. Atende. Da recaída, tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. Importante é que eu vi. Você me chama.